o Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui começando mais um Papo do Fino. Campeão! Campeão por quê? Porque vamos falar sobre o campeão brasileiro 2012, o Fluminense. Todas suas glórias, suas histórias, um balanço geral pela história do glorioso Fluminense. Aqui para fazer esse podcast sensacional, campeão, estou aqui com Rodrigo Bronquinha. E aí, Montanha, o Fluminense também é conhecido pelas más línguas como Florminense, né? Tá maluco, não fala isso não, o pessoal não vai gostar. E ó, o Fluminense é o time que tem um dos hinos mais bonitos. Verdade, mano, o Creed já subiu o hino, né? Creed, sobe o hino aí um pouquinho, por favor. De coração. Meu Deus do céu, para com isso. Tantas vezes campeão. É bonito, é bonito. E agora, depois desse essa musiquinha, toda homenagem aqui ao Fluminense, nossos contatos. Rodrigo, será que você consegue fazer isso sozinho? Eu vou fazer a mesma coisa do outro podcast. Sem criatividade nenhuma, eu vou chamar os contatos. Montanha, e-mail. Nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Twitter? Twitter, @ofinodabola.net. Facebook? Facebook, agora nós somos uma fanpage, hein? E vamos começar com uma música que tem tudo a ver com introdução, né? Tudo a ver com introdução, muito bonita, diga-se de passagem, um samba muito da hora. Então vamos lá, música Abram Alas, de quem, Rodrigo? Isso, ela é criada pela própria torcida Fluminense, ela é de domínio público. Domínio público? Isso. Então, solta o som aí, querido! Voltamos agora. Rodrigo, eu quero que você faça alguma coisa diferente nesse programa. Eu vou instituir você nesse programa do Fluminense como Merchan Bronquinha. Manda a bala Merchan aí. Merchan Bronquinha, alguma coisa diferente. Você falou alguma coisa diferente, eu tava pensando em plantar uma bananeira. Não, não dá certo. Mas como o tricolor é das laranjeiras, bananeira não dá não certo. Não ia dar certo, exatamente. É, então vamos fazer assim, ó. A gente vai ter uma promoção bacana. Manda lá. O Fino da Bola, com o site Memória do Futebol. E o Papai Noel... Qual que é o site do Memória do Futebol, hein? É www.memoriadofutebol.net. Certo. Repetindo, www.memoriadofutebol.net. Exatamente. Então, o nosso blog, o site deles e o Papai Noel, estamos fazendo uma promoção para os torcedores do Fluminense. Para os tricolores. Tem que ser os tricolores de coração. De coração, de qualquer lugar do Brasil. Se o cara for do Amapá... Do Brasil, não. O multi... O, do mundo inteiro, o né? O Fino já exatamente, ultrapassou já fronteiras. Extrapolou as fronteiras brasileiras. Então, assim, o nosso ouvinte tem até o dia 15 de dezembro. Exato. Até certo? O dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. De 2012. Isso, porque quem vai levar é o Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel vai lá entregar o presente pra ele em Natal. Só que ele vai de saco tricolor, tá? Vai, é saco tricolor, não é de saco vermelho. Exatamente. Senão não entra na casa do cara. Jamais. Né? A chaminé do cara só entra tricolor. Então, assim, tem que entrar no Facebook do Fino, que você já citou o endereço, mas vai repetir. Facebook do Fino, ou Fino da Bola... Net. Exatamente. O que, que ele vai ter que fazer lá? Até o dia 15 de dezembro, o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar a seguinte frase. Eu quero meu DVD do Fluminense campeão brasileiro 2012. E como ele vai fazer para ganhar? Ele vai escrever essa frase. Todos que escreverem essa frase vão estar concorrendo a dois DVDs do Fluminense campeão brasileiro 2012. A partir do dia 16 de dezembro, nós vamos fazer um sorteio e nós vamos avisar ao ganhador. Exatamente. Nós vamos avisar pelo Facebook. Então, além de colocar a frase, tem que acompanhar no Facebook do Fino. Exatamente. E a gente também vai ter que... Aí a gente faz o contato com o ganhador. E então, vamos pedir o endereço que ele mande logo pra gente enviar o DVD e, consequentemente, ele no Natal fica assistindo o DVD com a família do Fluminense campeão. Exato. A mulher já não aguentou mais o ano inteiro o cara torcendo o Fluminense. Quando acabou a temporada, o cara vai pôr o DVD do Fluminense. Vamos exatamente. Acabar... Então, ou seja, vamos acabar com dois casamentos às vésperas do Natal, é isso? Exato. E vamos acabar com o show do Robertão. Os caras vão ver o especial do Roberto Carlos, vão ficar vendo, né, o DVD, exatamente, do... Fluminense. Bom, agora vamos voltar para falar da história, né, do Flu. Que é uma história muito bacana. Não, gloriosíssima, né? São poucos os times que têm essa história desde o seu início, né? Exatamente. Primeiro nós vamos ter que falar aqui da fundação do Fluminense. A fundação foi feita num terreno, onde os caras aplanaram o terreno, aí eles colocaram os pilares centrais. Não é assim que faz uma fundação? Não. Não teve graça. Então tá bom. Então vamos lá. Fundação do Fluminense. Rodrigo, por favor. Ó, o homem, o cara, né, da verdade, na verdade, na história do Fluminense, ele chama-se Oscar Cox. Cox, exatamente. Ele foi o cara. Não é aquele ossinho, mas ele é o cara de toda a história do Fluminense, da fundação. Ele foi um dos principais precursores do futebol no Brasil, né? Foi um dos homens que ajudou... toda essa implantação. Todo mundo sabe que na época o Rio de Janeiro era a capital federal. Exatamente. Né? Não existia Brasília. Quando... No dia 21 de julho de 1902, o Fluminense foi fundado, correto? Exato. Até nós chegarmos aí, o que, que aconteceu? Os cariocas, junto com o Oscar Cox, foram disputar um jogo em São Paulo. Eles foram de trem, ainda o trem era de madeira. Olha só a situação. Foram disputar alguns jogos e tomaram pau. Eles perderam pro paulistano de 1-0. E pro Internacional de 3-0. É, até que pelo nível inicial, assim, do futebol de São Paulo e do Rio, até que não foi tão, né? Por quê? Porque São Paulo, ele começou um pouco antes, né? Porque a chegada do Charles Miller acabou sendo mais pioneira. Então não foi um resultado catastrófico. Isso. Aí o que eles ficaram chateados, né? Porque, assim, até esse momento o Rio de Janeiro não tinha nenhum clube específico para futebol. Isso, não estava estruturado. Exatamente. Aí eles voltando com a dor da derrota no lombo, e o trem devia ser uma beleza voltando. É que delícia, mano. Os era cara... o trem das 11, não? Não, não era. Não. O que, que eles resolveram fazer? Falar assim, a partir de hoje nós vamos fundar um clube de futebol. Foi aí que eles fundaram o Fluminense. Fluminense Futebol Clube. Certo, eles decidiram isso no trem. Aí eles fizeram uma reunião presidida por Manuel Rios e secretariado por Oscar Cox e Américo Couto, onde foi instituída a fundação do Fluminense e o presidente, o Oscar Cox. Exatamente. E sabe qual é a coisa mais legal? Dois pequenos detalhes. Primeiro que o Fluminense não é Fluminense Futebol Clube. Ele é Fluminense Futebol Clube, né? Exato. E dos quatro grandes times do Rio, apesar do assunto ser Fluminense, a gente não pode deixar de falar dos outros, ele é o único clube que nasceu do e para o futebol. Exatamente. Né? Diferente do Clube Regatas Flamengo. Clube de Regatas Vasco da Gama, Botafogo, Futebol e Regatas. Exatamente. Onde a prioridade de todo mundo na época era o Remo. Exato, Fluminense foi literalmente pro futebol. Exatamente, foi o primeiro pioneiríssimo na cidade. Agora vamos falar sobre o uniforme do Fluminense. Inicial, o uniforme do Fluminense ele foi escolhido... dia 17 de outubro de 1902, nas cores branco e cinza. Naquela mesma história de outros clubes, eles escolheram o branco e o cinza porque era mais fácil de achar, era mais barato e não desbotava. É, eles não caíram no mesmo erro do Santos, né? Exatamente. O Santos fundou com uma cor toda estilosa, um azul, não arrumava em lugar nenhum, era caro pra caramba. Aí tinha esse problema. Só que aí passou algum tempo, no dia 15 de julho de 1904, eis que aí eles vão decidir realmente a cor do Fluminense atual. Por quê? O Oscar Cox, o então presidente, mais o Mário Rocha, estavam em Londres e procuraram Londres inteiro. Não conseguiram achar as cores do uniforme, branco e cinza, não achavam de jeito nenhum. Tudo que aqui era fácil, lá era difícil. Aí eles escreveram uma carta, o pessoal fez uma assembleia e eles falaram, nós conseguimos encontrar aqui o Grená. O que seria o Grená, Rodrigo, por favor? O Grená é aquela cor de vinho do Juventus, né? Na verdade, do Torino, né? Exatamente. Aí eles sugeriram essa cor Grená, o verde... E o branco. E o branco, exatamente. O pessoal da Assembleia, em votação unânime, aceitaram isso. Até porque no começo, esse cinza com branco foi contestado, mas o problema é que ele foi escolhido por conta das comodidades que foi falado. Exatamente. Aí o que acontece? Em 1905, após a aprovação unânime, Fluminense estreou no jogo no dia 7 de maio, num amistoso contra o Rio Cricket. E a estreia foi logo de pé quente, meteu 7-1. Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar nos jogos, né? O Fluminense é um dos poucos times que todas as estreias dele, por exemplo, primeiro jogo de campeonato, primeiro jogo oficial, primeiro, ganhou a grande maioria dos jogos, né? Então, o time começou bem vencedor. E essa questão de uniforme é interessante, porque assim, se você entrar no site oficial do Fluminense, você vai ver incontáveis mudanças de detalhes dos uniformes em todos esses anos, né? Então, assim, dos uniformes que o Fluminense desfilou todos esses anos, eu só vou comentar alguns que me chamaram a atenção. Né, em 1907, os caras usaram um branco com duas faixas transversais estilo Vasco. Exatamente. Né, que era um uniforme estranho. Você sabe por que eles usaram essa cor? Não. Pelo seguinte... Na cor não, a cor é por conta... Não, só que assim, prevaleceu muito mais o branco, né? Sim. Por quê? Eles abandonaram a cor Grená com verde e com branco pelo seguinte, o uniforme desbotava. Puta, é verdade, o pessoal tinha dificuldade, não existia Candida colorida, né? Exato, aí os caras escolheram voltar para um totalmente branco com uma faixa transversal. Isso, e não tinha escudo, né? Não tinha escudo. Nessa época não tinha escudo. Aí é engraçado que em 1966, né, quase 60 anos depois, eles usaram novamente esse uniforme, só com a faixa invertida. Por quê? Porque já tinha o escudo, né, para não ficar a faixa sobre o escudo. Se passaram muitos uniformes, aí o que eu vou comentar é um dos que eu acho mais nada a ver na história do Fluminense inteira. Porque eu não sei de onde apareceu aquela moda que de terceiro uniforme, de não sei o que, não sei o que lá, com aquele uniforme laranja de 2001, nada a ver, né? Ah, mas aí... Tinha nada, muito estranho. Eu não gostei, laranja com amarelo. Aí em 2002 eles já deram uma bola dentro, né? Pra essa bola fora do laranja, em 2002 eles meteram o comemorativo cinza e branco, ficou estiloso, né? Ficou bonito. Ficou bonito. E a camisa do Fluminense é bonita, né? Eu gosto do Fluminense, eu não lembro que... Eu acho que é de 2004, eu não lembro. Ela era grená listrada e na barriga ela tinha um negocinho branco. Era degradê. Eu ia reclamar dessa também. Essa daqui eu acho que é uma das mais bonitas do Fluminense. Ia falar que eu acho brega demais degradê em camisa de time de futebol. Agora, o Fluminense 2009 voltou com essa transversal inversa, né? Só que aí com o patrocínio da Unimed quebrando no meio. E tem esse terceiro uniforme que eu acho bonito também. Eu acho bacana esse terceiro uniforme atual que o Fluminense tem. Que é só a faixa verde no meio, dois frisinhos branco e a camisa grená. E o short grená. Eu gosto desse esse uniforme, eu acho bacana. Mas nada melhor, o torcedor apaixonado, ele gosta da camisa tradicional, né? Exatamente. Não tem como, é a camisa que com certeza é a que eles gostam mais. Bom, uniforme é assim, uniforme, quando você monta um time, uniforme é a coisa primordial, né? Porque não existe camisa sem camisa, né? Camisa sem camisa é coisa de futebol de rua. Casado de solteiros, né? Casado de solteiro, não tem nada a ver. Agora, primordial é uniforme. Agora, quando você quer estruturar e tornar o clube grande, aí você precisa de sede. E a sede do Fluminense... ela tem várias histórias, tá? A sede do Fluminense, ela fica na Laranjeiras. Isso, nas Laranjeiras. E uma, tem uma história que é interessante, né? É, ela foi construída em partes, né? Teve Sim. quatro mudanças. Muitas fases tal, e tal. Mas tem uma história bacana. Qual que é? O terreno, ele tem que ser aplainado. Você conhece essa? Não. Do burro? Não, conheço. Porque todo terreno tem que ser aplainado. O que seria aplainado, pra quem não sabe? Deixar ele no mesmo nível em todos os pontos, né? Você passa um rolo, na época não tinha rolo, né? Não existia rolo, nada disso. Então o que passava era um burro, geralmente com uma máquina, né, atrás, que ele fazia passar e aplainar. Aí o que acontecia lá, como o aplainamento era por fases também, e para não estragar a fase que já, o local que já estivesse aplainado, o pessoal calçou luvas no burro, porque o Fluminense, ele tem essa história de metidinho desde o começo, né? Aí eles falavam que era o burro mais elegante do Rio de Janeiro, porque eles colocavam luvas nas patas do burro, né? Então o negócio é uma historinha legal dessa época de fundação, de sede, etc. Isso. Referente às quatro mudanças, foi o seguinte: no dia 14 de agosto, os sócios, eles construíram... 1904, né? Dois anos depois da fundação. 1904. Eles fizeram construir uma arquibancada, uma pequena arquibancada. Que era só para acomodar os primeiros visitantes, né? Porque como o futebol estava chegando, apesar de ser de elite, ele despertava o interesse, né? Exatamente. Então, e foi um jogo contra o Paulistano. É, no ano seguinte, não satisfeito com essa arquibancadinha de madeira, teve o Eduardo Guinle, né? Esse sobrenome Guinle é famoso, o pessoal de a Guilhermina Guinle, elegantíssima, né? Sensacional. É sensacional, o pessoal com uma graninha, ele pegou e ele construiu a primeira arquibancada de fato do estádio. É, ele concluiu o melhoramento, que é a segunda então fase. Exato. Não foi porque a primeira arquibancada era uma bancadinha de madeira ali só para acomodar quem fosse. Não, ele construiu, bancou do bolso dele a primeira arquibancada da. E nessa segunda fase foi feito um baile no rink de patinação. Em contrapartida, também foi aí que foi entoado o primeiro hino do Fluminense, de autoria de Paulo Coelho Neto. E esse hino aqui, ele não é muito conhecido, mas ele tem uma frase bem bacana que você gostou, né, Rodrigo? É, ele é, na verdade, ele é bem bonito, né, o hino, só que ele é muito protocolar, poético. Muito poético, muito, né? Poético. Ele começa, por exemplo, como o Fluminense é um crisol, então, assim, é uma linguagem diferenciada. Mas tem uma estrofe aqui que eu acho muito bacana. Ninguém no clube se pertence. A glória aqui não é pessoal. Quem vence em campo é o Fluminense, que é, como a pátria, um ser ideal. Então eu acho essa frase, essa estrofe, na verdade, dentro do primeiro hino do Fluminense, é o que se destaca das demais. E vamos colocar o link aí do hino do Fluminense, pro pessoal, quem não conhece, ver esse primeiro hino. Aí veio a terceira parte, né? Terceira parte é uma nova mudança na sede do Fluminense, que é mais uma construção. Exatamente. Que, na verdade, fez parte de um plano de expansão, né? Que aconteceu em 1915. Com o presidente Cunha Freire. Isso. Que é quando ele consegue a ampliação da arquibancada, construção da geral, né? Ele consegue também um mobiliário melhor. Então, toda agora está bem estruturado. E agora vamos para a última fase antes da inauguração mesmo do estádio, que foi em 1918. Ela começou em 18 e as obras terminaram só em 1920, quando o Arnaldo Guinle, outro da linhagem do Eduardo, ele finalizou as dependências. E é importante salientar que o Fluminense nasceu para o futebol, mas foi um clube que ele apoiou muitos esportes. Ele não ficou só no futebol. Então o que acontece? Eles tinham estandes de tiro, eles construíram posteriormente ginásios, né? Então, assim, o Fluminense, ele foi criando a partir dessa primeira sede de 1920 uma grande estrutura. É, essa sede, né? Ela tem um salão nobre, onde foi gravados diversos novelas, comerciais, filmes como Anos Dourados, Dona Flor, Anos Dourados, e Seus Dois Maridos. Você é um cara mais novo. Anos Dourados, para quem não se lembra, tinham vários bailes, porque ele fala daquela década de 50, 60, né? Então aqueles bailes eram todos gravados no Salão Nobre do Fluminense. Então é uma sede que ficou portentosa. Só que aí no dia 11 de maio de 1919, o estádio Álvaro Chaves, propriedade do Fluminense Futebol Clube, era inaugurado para a partida de quem? Olha só, que beleza, muita gente não sabe. Brasil e Chile. Esse foi o primeiro estádio construído no Brasil para grandes espetáculos. Sabia Exato, disso? Campeonato Sul-Americano, né? Campeonato Sul-Americano de Nações. Exatamente. Inclusive, ele era para ter sido em 18. E alguns contratempos assim fez com que o campeonato fosse adiado e começasse em 1919. E digo mais, o Brasil, não tinha uma envergadura de preparação para um evento desse porte. E o Fluminense foi quem deu condição para o Brasil abrigar esse evento. Para a seleção. Né? A sede da Laranjeira, o estádio, Exato. Era a sede da seleção brasileira. Era a sede do... Por muitos anos. Exatamente. E foi a principal sede do torneio, né? Já o Fluminense fez a estreia no estádio das Laranjeiras no dia 13 de julho de 1919. Em uma partida vale pelo retorno do Carioca contra o Vila Isabel. Onde o Fluminense ganhou por 4-1 com um gol dos tricolores Welfare e Machado. Bom, agora vamos falar de bola rolando, né? Ó, o Fluminense tem vários títulos. Ele tem 31 títulos cariocas. Dentre esses, ele tem um tetra, dois tricampeonatos. E um bicampeão, certo? Mas você vê que, por exemplo, na década de 90, de 1990 até 2012, são 22 anos. São só 4 títulos. 4 títulos. Ele passou uma fase... Passou uma fase bem ruim, complicada. Né? Mas no século XX, o Fluminense foi nomeado campeão carioca do século. Exato. O time que tem mais títulos cariocas do século XX. Só que o Fluminense, além desse título carioca, ele tem alguns estaduais, são 4 estaduais, que é o 1970, 84, 2010, 2012. Nós vamos citar mais algumas coisas lá na frente sobre eles. E tem um título aqui importantíssimo do Fluminense, muita gente acredita que não saiba. O Fluminense, ele é campeão da Copa Rio Internacional, que eles consideram como campeão mundial. Isso, é de 1952. Foi campeão invicto. Exatamente, 1952. Além dos... 3 dos 4 brasileiros, né, contando desse ano. Tem uma Copa do Brasil em 2007. Exato, e o brasileiro da Série C, né? 1999. Tem Rio-São Paulo de 57-60, tem 9 taças Guanabara, 2 taças Rio. Ó, eu queria fazer uma menção para uma taça que o Fluminense tem sem a bola rolar. De 1949? Exatamente. Não é uma taça, é honraria pra eles. Isso daí tem... Exatamente. Eles valorizam demais. E... Que é considerado o prêmio Nobel do esporte. Do esporte. Por tudo que uma entidade... É a Taça Olímpica, né? Que foi instituída pelo Barão Pierre de Coubertin. Que ela é dada a quem mais auxilia e ampara em todo o esporte, todo... olímpicos ou não olímpicos, ou amadores ou profissionais, o clube que dá mais estrutura e suporte para isso. É um dos prêmios mais bacanas que tem fora dessa situação, né, que a gente costuma ver só de bola rolando. Então o troféu só vale com bola rolando, também não é bem assim, né? Exatamente. Ó, para ver a importância disso, o Fluminense é o único clube de futebol no mundo que tem o seu nome escrito nela. Olha só a importância Exatamente. Disso. Exatamente, é o único clube de futebol. E agora vamos encerrando mais esse bloco. Próximo bloco nós vamos falar sobre o histórico mais recente do Fluminense. Isso. Fala da máquina tricolor. A máquina tricolor, certo? Vamos falar dos títulos brasileiros. Vamos falar da decadência do Fluminense, quando foi rebaixado, tá? Mas agora vamos fazer uma homenagem à torcida do Fluminense, que ela é maravilhosa. Fazer uma homenagem com a música Rádio Pirata, do grupo RPM, onde tem o seu vocalista Fluminense Roxo, certo? Ô, Cridê, Rádio Pirata, por favor. Dinamita. Voltamos aqui depois de Rádio Pirata com RPM. Você fica só dançando nessa, porra, essas músicas. Porra. Mano, vamos trabalhar, meu. Eu tô trabalhando. Ó, assim, essa Copa Rio de 1952, ela é muito questionada pela concorrência, né, em como São qualquer Paulo. Título mundial, ele é... Não tem um título mundial que o pessoal fala, não, vocês mereceram, valeu, não tem nenhum. Aqui exatamente. No Brasil é assim. Tem esse problema, gera inveja alheia, né? Então acontece isso. Mas isso abriu as portas, assim, pro Fluminense passear muito pelo exterior, né? Então, de 1952 em diante... E além disso, foi um consolo pro povo brasileiro e carioca, né? É, junto com o do Palmeiras de 51, né? O Palmeiras ganhou a Copa Rio em 51, o Fluminense ganhou em 52, tipo, lavou a alma de 1950. Exatamente. No Rio e em São Paulo, né? É, mas assim, isso acabou abrindo as portas pra... muita excursão, e valia muito a pena antigamente fazer essas excursões, né? Hoje em dia já não vale tanto. A gente tem, por exemplo, em 1960, o Fluminense viajou e fez 19 jogos na Europa, né? Aí deixa um time meia boca jogando aqui, que pega um campeonato um pouco mais fácil, que você pode ver que é uma época que o Fluminense também não colecionou uma quantidade muito grande de títulos cariocas, né? Mas em contrapartida, o que acontece? Como o time excursionou muito, e fez muitos jogos fora, contra times questionáveis, inclusive. Tanto que se você vai pesquisar assim, não, a história do Fluminense, o Fluminense fez vários amistosos fora do Brasil, ganhou vários. Lógico, pegou 48 times da Suécia, da terceira divisão, meteu 8-1. Porra, não adianta nada, né? Não, sim, mas como torcedor, tem... não, lógico, importante, né? É ganhar. É importante é ganhar. Mas você pega, por exemplo, o Fluminense meteu 11-0 no Stades IF. Porra, jogão deve ter sido, né? 11-0 deve ter deixado os caras... Né? Então, acontecia isso. Em contrapartida, como os caras viajavam, fazia o quê? Produzir jogadores aqui. Então, começou a crescer a produção. Então, essa década de 60, que é posterior, porque em 52 ganhou a Copa Rio, e começa essa história de ficar viajando. Né? E como eu falei agora, viajou, deixou os caras aqui para jogar outro campeonato. Então, você vai revelando. E o Fluminense tinha, na época, o Tele Santana, que foi um dos grandes jogadores da história do Fluminense. Dentre, inclusive, o Tele Santana, uns anos depois, foi quem montou a tal da máquina tricolor. Né? Quando ele virou técnico, né? Ele parou, aposentou, aí começou a trabalhar em alguns outros clubes. Aí quando ele chegou no Fluminense, já com alguma experiência, alguma rodagem... Ele sempre gostou de investir em categoria de base, né? E ele começou com essa história de montar, revelando valores do próprio local. Então, assim, já em 1970, porque o Tele Santana montou o time em 1969, e não era chamado de máquina ainda, porque ele estava acabando de montar o time. Já em 1970, com um ano de trabalho dele, por isso que eu falo que o Tele era muito bom, o Fluminense ganhou o que a gente chamou de Brasileiro de 1970, né? Porque com essa unificação... Robertão. Era Robertão. Mas com essa unificação que a CBF fez, esse título passa a ser válido como um título brasileiro. Né? É um campeonato menor, tanto que foram só 10 jogos que o Fluminense jogou. E o Fluminense pegou e venceu o Cruzeiro e o Palmeiras, que eram grandes clubes na época também. Sim. Né? Então não pode tirar o mérito da vitória do Fluminense nesse torneio. Então, essa vitória veio abrir as portas para a formação da tal máquina tricolor. Então, esse time que formou alguns valores, eu não sei se você lembra do Marco Aurélio, que era técnico da Ponte Preta, foi técnico do Palmeiras. Marco Aurélio, eu sei quem é. Isso, ele fazia parte desse time que o Tele formou, que é o precursor da máquina. O Manfrini, que foi um goleador famoso do Fluminense, metia gol pra caramba. O Gerson jogava nesse time. Canhotinha de ouro? Exatamente. O Gerson jogava nesse time. Tinha o Rubens Galaxy, que era um zagueiro que foi um dos que jogaram mais vezes pelo Fluminense. Né, um zagueiro extremamente conhecido pela torcida do Fluminense. E foi quem começou a montagem dessa máquina. Mas a máquina, na verdade, acabou virando com a chegada do Rivelino, né? Então, que pra mim... E assim, saiu, entre aspas, totalmente desprestigiado do Corinthians, né? Exatamente. Né? Mas, assim, foi quem deu a cara de máquina pro Fluminense. Foi a cereja do bolo, né? É, foi a cereja do bolo. Porque o, sabe o que é o mais bacana aqui do, do que eu acho de toda essa, dessa história de máquina tricolor, de montagem de time? É sempre é, utilizando o pessoal de lá. Então, o Fluminense, a máquina do Fluminense, vou até, vamos até falar a escalação dessa máquina do Fluminense. Assim, o time base tido como máquina, né? Eu vou citar o que foi é, campeão carioca de 76. O goleiro era o Renato. Aí o Carlos Alberto Torres na lateral direita. O Edinho. Você lembra do Edinho? Edinho eu sei quem é. Né, o Edinho, que hoje é comentarista da Sport TV, né? É, Miguel e Rodrigues Neto, lateral esquerdo. Aí volante é o Carlos Alberto Pintinho. Lembra dele? Não. Não, é, não é da sua época, né? Tudo que ele o... lembra Pintinho, eu não lembro. O Pintão também. Nem o Pintinho amarelinho? Nem Pintinho, nem Pinto, nem Pintão. Tô fora. Então, meio campo era o Pintinho, o Rivelino e o Paulo César Caju, que jogava muito. Paulo César Caju. Né? Aí o Gil na ponta direita. O Doval, que era um argentino, não tinha nada a ver com o Dorval dos Santos. Era Doval, era Narciso Doval o nome dele, ele era argentino, jogava, era o centroavante do time. E o Dirceu, que era o ponto esquerdo. Então, assim... Esse é... era Dirceu Lopes? Não, né? Era... Não. Não. Esse era um time que, assim, praticamente ninguém batia neles. Então, o Campeonato Carioca é, foi sacolado em cima de todo mundo, né? É, estádio lotado todo jogo, né? Então, você tem um time que era uma coisa de louco, né? Só que não conseguiu virar em Campeonato Brasileiro, né? Você pode perceber que o segundo título do Fluminense foi só em 84. Então, de 70 até 84, ele foi um time que, no Rio de Janeiro... fez bastante estardalhaço. No Rio de Janeiro e continuava com as excursões lá isso, fora. Isso, continuava. Na década, quando chegou, parou com a máquina, né? Acabou com a máquina, foi remontando o time. Teve, só nesse interim, teve um título interessante, porque pegou times fortes na Tereza Herrera. Né, a Taça Tereza Herrera de 77, porque pegou o Real Madrid e o Feyenoord. E tinha o Dukla Praga, que era a base da seleção tcheca, a seleção da Tchecoslováquia ainda vinha... de uma sequência razoavelmente boa de mundiais, olimpíadas, etc. Só que na década de 80, quando acabou desmontando, acabando, o pessoal foi aposentando, saindo e tal. Aí, em 1980, o Fluminense montou um time que você deve gostar, né? Um time só de menino revelado no Fluminense. Então, dos 11 titulares do time de 1980, ele só tinha dois jogadores que vieram de fora. Cláudio Adão, que veio do Santos. Cláudio Adão, que veio do Santos, mas era moleque também, que inclusive foi artilheiro do Campeonato Carioca daquele ano. E o Gilberto, que veio do Atlético Goianiense. O resto era tudo molecada. E assim, e no Rio de Janeiro continuou fazendo barulho. Isso. Só pra, que não pra premiar fazia... isso, esse título veio premiar a construção de Xerém, né? E foi no dia 21 de julho de 1981, dia do aniversário de 79 do Fluminense. É, então... Essa característica de formar craque em casa foi o que estimulou a criação, né, do centro de Xerém. Né? Por quê? Porque eles viam que formava, então vamos estruturar isso aqui para virar uma fábrica e a gente conseguir. Aí o que acontece? Esse time formado nas categorias de base ali do Fluminense fez com que o Fluminense crescesse forte. E quando ele cresceu forte, ele voltou a ser campeão brasileiro. Que foi o que aconteceu em 1984. Foi um outro grande time do Fluminense e ele tinha alguns grandes nomes. Eu vou passar a escalação depois. Mas assim, eu lembro, agora 84 eu já acompanhava futebol com frequência. Eu peguei o fim do Rivelino. Sabe quando você lembra, quando você é molequinho pequeno, você tem a vaga lembrança. Mas esse time da década de 80, ele tinha o casal 20, que era o Washington e o Assis. Eram dois negão, né? Um era centroavante e outro era meia. E tinha o Romerito, que era um ponta-direita paraguaio, né, que foi um dos grandes ídolos também da torcida do Fluminense, toda a história da torcida do Fluminense. Né. Ele não era um cavalo paraguaio, né, porque era um jogador zaço, jogava demais. E a escalação desse time era o Paulo Vitor no gol, que era um baita no goleiro. Paulo Vitor era goleiraço, também comentarista do Sport TV. Diga-se de passagem, ele levou o Edinho levou ele, né? Alguma coisa teve ali. É, a lateral direita era o Aldo. A dupla de zaga foi uma dupla de zaga que na época também era uma dupla de zaga difícil de ser batida. Era o Duílio e o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes todo mundo lembra, né? O Duílio já é só pra quem viveu na época. O Ricardo Gomes hoje técnico, trabalha no Vasco, né? Isso, isso. Como diretor técnico. E o Duílio era um grande zagueiro central e também. E tetracampeão brasileiro, né? Exatamente. Pela seleção. Tetracampeão mundial. Assim como o lateral esquerdo da seleção. O Branco. Que era o Branco e no Fluminense 84 também era o Branco. O meio campo tinha o Jandir, que era um volante voluntarioso, mas não era grande coisa. O Delay era o meia direita e o Assis era o meia esquerda, que era o Assis do Casal 20. Na hora de tocar a bola tinha um delayzinho ou não? Nossa, tinha. Tava faltando. É isso que é impressionante, né? Eu sou o cara sério do programa. Eu sou o cara que nunca faz piada. Então o que acontece? Quando o programa tem... Eu tô no programa, o programa fica muito culto. Aí tem que vir um cara fazer uma piada horrível dessa. É, e o ataque era Romerito, Washington e o Tato. Era o ponto esquerda. Né? Então era um time forte e dirigido por um treinador que viria 10 anos depois a conquistar o Tetra pro Brasil, né? Que é o Carlos Alberto Parreira. Então esse time de 84, ele foi treinado pelo Parreira. E assim, e foi a última grande conquista do Fluminense. Aí começa a draga do Fluminense. Ele passa por uma fase que é de lascar o cano. Por quê? Porque depois desse título brasileiro, ele foi conseguir um estadual só 95. Então, aí o Fluminense passou depois desse brasileiro, teve um carioca em 85, ainda colhido pelo time, né, que foi tricampeão carioca. E assim, ele ficou numa draga tão grande. Ele foi eliminado em Campeonato Brasileiro pelo Bahia, que o Bahia era o time do Bobô e o Charles, assim, era um time bom. Respeitável. Respeitável, mas foi eliminado pelo Bragantino, que era o time do Bragantino, do João Santos, que o Parreira era o técnico, que foi vice-campeão brasileiro, campeão paulista. O Fluminense foi eliminado por esse, mas era um time só voluntarioso, não era time nosso, né? Porra, você ouve a história, quem ouviu até agora, viu que a história do Fluminense batia em todo mundo, formou grandes times, são grandes jogadores e tal. Só que o que acontece? Chegou nessa estiagem e foi ganhar de novo um campeonato carioca em 95. 95, famoso gol, né? Aquele 3-2 em cima do Flamengo, exato. Famoso gol de barriga do Renato Gaúcho. Isso, quem tava com a faixa do Porcão fazendo propaganda de churrascaria. No... É verdade, mano, ele tava sempre com a faixa, com boné, alguma coisa. Aí, pros torcedores do Fluminense, que achavam que eles estavam numa zica, e achavam que os problemas deles seriam resolvidos daí em diante, que o título traria novos tempos, tá com cara de Palmeiras essa parte do podcast, né? Ganhou um título, acho que tirou a zica. Não. Em 1996, o Fluminense, junto com o Corinthians, olha a torcida corintiana, o que que acontece? Caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Aí o que aconteceu? Aí teve o escândalo do Ivens Mendes, na época, né, da comissão, de fazer parte da comissão de arbitragem, árbitro e tal. Não, mas que não sei o quê, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Vamos aproveitar que o Fluminense e o Corinthians caíram. A gente vai manter todo mundo, ninguém cai. Já que estão falando, ninguém cai, que beleza. E juntou e o campeonato ficou grande, né? Aumentou o campeonato para 26 clubes, que foi quando começou aquela história de cair 4. Era cai 4, sobe 2, cai 4, até ficar 20. Beleza. O Fluminense deu tanto azar, tanta incompetência, que caiu em 97. Aí não tinha o que fazer, né? Aí não teve jeito. Pô, arrumar outro escândalo logo na sequência, né? Não tinha como. Aí o que aconteceu em 97? Aí foi pra Série B em 98. Conseguiu ser pior ainda. Conseguiu? Conseguiu. Em 98 caiu pra Série C. Meu Deus do céu. Foi pra Série C. A sorte do Fluminense nessa queda foi que os três R's salvaram o Fluminense e fizeram do Fluminense o campeão da Série C. Sabe quem são os três R's, né? Quem são? O Ronaldo, goleiro. O Roger, chinelinho meia, que na época não era chinelinho ainda. E o Rony. E o Rony. O atacante. Aí o Fluminense foi pra Série B. E o Parreira também era técnico. Não, que Série B, com louvor, você não sabe da missa metade. Não foi isso? Não foi nada de Série B. Não teve nada de Série B. O que que os caras fizeram? Com o Fluminense lá, muito time grande quase caindo, não sei o quê, os caras inventaram a João Avelange. Exatamente. Então a gente vai fazer o seguinte, olha só que embrólio é essa João Avelange. Um módulo verde, um módulo amarelo, um módulo azul. Então você classifica para o mata-mata, é 12 do módulo verde, 12 do verde, 3 do amarelo e 1 do azul. Aí o São Caetano, do módulo azul, da terceiro grupo, foi lá e foi vice-campeão da João Avelange, perdeu do Vasco, o estádio caiu naquele campeonato. E nessa brincadeira, o que aconteceu? O Fluminense foi para a primeira divisão. Né? Aí durante o campeonato, quando viram que o Corinthians estava uma draga também, viram que não ia ter rebaixamento. Né? O Fluminense, inclusive, nesse campeonato foi para o mata-mata, né? E perdeu para o próprio São Caetano. Né? Aquele gol do Ademar de falta. Aí o pessoal viu que o Fluminense, pela campanha, no ano seguinte, falaram: a campanha foi muito boa, então vocês podem ir para a Série A. Exatamente. Então, aí foi a marmelada para manter o Fluminense. Todo mundo fala até hoje, né? Exatamente. Isso é um negócio que os torcedores do Fluminense devem sentir muito. Qualquer coisinha, o pessoal lembra disso. Fluminense voltou para a Série A no tapetão. Exato, da Série C direto para a Série A. Aí, depois de toda essa turbulência, o Fluminense volta para a Série A. E aí volta o time, vamos dizer que o time volta... É, ele volta passa a trilhar... Mas aí o Corinthians, mas aí o Fluminense, ele volta a respirar. E entre aspas, ele começa uma ascensão. Mas isso a gente vai deixar pro próximo bloco. Sabe que isso aí me lembra uma música, né? Qual música? A música Viva La Vida, do Coldplay, ele conta uma história de alguém que tá por cima, cai. Exatamente. E depois leva um problema para se reerguer, né? Entendi. Então ô Cridê, toca aí Coldplay, por favor. Viva La Vida. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. And then I went to cantar muito esse palhaço, né? É difícil aguentar isso aqui, gente. A ausência do chefe me entristece de vez em quando. Olha, o Eduardo é muito chato, mas assim... Esquece ele. Sou eu aqui no, nas carrapetas. Agora vamos lá, Rodrigo. Fluminense, ascensão dele voltando pra Série A. Então, o Fluminense quando voltou pra Série A através desses subterfúgios sugismundos, né? Que ano que foi que ele voltou? Na Copa João Avelange... Assim que o Fluminense volta nos... Ah, ele voltou em 2000. Voltou em 2000? Isso, em 2000. Próximo título que ele tem, pegando o link dessa música aí, foi em 2002. Fluminense volta a ser campeão carioca. Isso, um campeonato carioca, inclusive, diga-se de passagem, foi o campeonato mais sem brilho da história do Rio de Janeiro. Os caras apelidaram de caixão. Por quê? Porque o caixa d'água, nesse campeonato, ele pegou e falou assim, ó... Vou acabar com a festa dos coloridos, conhece essa frase? Não. Porque eles falavam assim, o Flamengo e o Fluminense, eles deitam e rolam demais na federação. Vou acabar com a festa dos coloridos. Então, de aí em diante, ele começou a perseguir Flamengo, por quê? Porque o Caixa d'Água era americano, né, e tinha um relacionamento ótimo com o Eurico Miranda, que era do Vasco, né, e começou uma época que o Vasco começou a atormentar muito mais todo mundo, ficar um pouco mais forte com esse bolodório. Ah, e depois disso ele é campeão carioca de novo em 2005. Isso, só fazendo um parênteses, em 2002 o Fluminense contratou o Romário. Contratou baixinho. Né, que o Romário fez uma bela temporada em 2002, aí depois acabou saindo, né? Aí voltou a ser campeão em 2005, campeão carioca, mas perdeu, aí tem uma tristeza, né? Perdeu a Copa do Brasil pro Paulista de Jundiaí, né? Que nunca é fácil você perder uma Copa do Brasil pra um time, assim, com todo respeito... Né, mas com pouca expressão. Né, mas importante é estar disputando e estar na Série A, exatamente. Né? Exatamente. Aí ele foi ganhar a Copa do Brasil em 2007. Em 2007. Aí podemos dizer que literalmente o Fluminense voltou... Exato. A trilhar o cenário nacional como um time de ponta. De ponta, né? Ganhou na final do Figueirense, né? Pegou, acho que o adversário mais fácil que o Fluminense... Mais difícil que o Fluminense pegou foi o Atlético do Paraná nas quartas. Os resultados do Fluminense foram todos custosos, né? Tudo com muito sacrifício. O Bahia, por exemplo, nas oitavas foram dois empates. Então o Fluminense aos trancos e barrancos na base da raça. Mas isso, né? Daí deu um grande fôlego pro Fluminense ser campeão brasileiro em 2010. Exato. Com o argentino Conca destruindo. Destruindo. Com o professor Muricy Ramalho. Exato, com o Muricy. O quarto título do Muricy, né? O Muricy havia sido trico São Paulo. Foi tetra Fluminense. E levou. Aquele time do Fluminense 2010 era um timaço. É um time literalmente ali construído junto com a Unimed, né? Exatamente. A Unimed, ela faz parte dessa nova trilha de ascensão do Fluminense. Então, aí começa já um período de... Pode trazer novas dificuldades ao Fluminense, exatamente, né? Pode se trazer. Mas, por enquanto, o que a gente tem que falar é que isso tá dando resultado. É. 2010 foi campeão brasileiro e agora que esse programa especial, 2012, Fluminense é campeão brasileiro novamente. Com uma campanha de se tirar o chapéu. E assim, e com o Thiago Neves, que foi revelado por Xerém de volta, né, fazendo parte do time. Depois de sair do Flamengo de maneira conturbada, a Unimed foi lá e trouxe ele para recompor o Conca, a saída do Conca. E foi um time remontado, né, que trouxe o Diego Cavalieri, você trouxe o Jean. Se você vê o time comparando 2010 para 2012, que são... Deco, que é pouco Wagner... Tempo. Então, é pouco tempo e você vê que não tem... Não perdeu o padrão. Praticamente é, mas o... E ele só foi só contratando. O Fluminense, nesses últimos tempos, ele não perde tantos jogadores. Quando perde alguém de ponta, ele acaba trazendo ele outro. Ele repõe e repõe, tá repondo na mesma altura, né? Exatamente. E a fase sensacional do Fred, né? Exato. Isso o não Fred... pode... Ó, nesse campeonato de 2012, não... assim como o Conca foi em 2010... Tem, eu acho que, quatro figuras importantes nesse título. Diego Cavalieri no gol. Cavalieri, Fred, o Jean e o Abel Braga. E o Abelão, o Abelão. É que o Abelão, eu tenho uma impressão sobre ele. A gente falou do Tele Santana agora há pouco, que é um mago. É um mago. Né? Eu acho que o Abelão é um cara de grupo, ele sabe então, levar. Mas o Abelão, assim. ele é mais churrasqueiro do que técnico. Não, ele é até, ele sabe ver. Só que é o seguinte, o grupo comprou a ideia dele. Isso faz parte do futebol. Não, então, mas isso ele consegue em todo time que ele passa. Você vê time treinado pelo Abel Braga, existe pouquíssima insatisfação. Sim. Existe pouquíssima insatisfação, não existe briga, não existe picuinha, né? Então tem uma coisa que é muito típica dele, né? É, assim, pra concluir esse bloco, eu acho que a gente tem que só dar uma citada nos grandes ídolos, né? Que a gente falou um pouco a parte separada. Falamos as histórias, falamos os títulos e chegamos no título 2012. Exato, que a gente foi comentando muito eles picadinhos. Exatamente, né? Agora vamos falar aqui dos grandes ídolos para resumir essa pequena pincelada do Fluminense. Basicamente isso daqui é só para falar sobre uma homenagem ao título do Fluminense. Exato, assim... É, grandes goleiros da história do Fluminense, o Castilho, né, que tem até livro, né, tem até livro em homenagem a ele. Talvez o Diego Cavalieri, ele tem uma tendência a se tornar um grande ídolo, mas a gente sim, não pode colocar, acredito, né, que pelo tem. Grande campeonato. O Félix. Né, inclusive falecido há pouco tempo, né, que foi o goleiro da Copa de 70, da seleção da Copa de 70. E o Marcos Carneiro de Mendonça, que foi um pioneiro. Não acredito que esses sejam os nomes de destaque. Dos zagueiros, o Abelão, que foi, assim, ele vai ser um ídolo como técnico. Foi como jogador, né, que é um jogador de destaque. O Edinho, o antigo, pelo amor de Deus. Né, se alguém escutou falando Edinho, acha que é esse aqui, jamais. O Pinheiro, que é um nome que a gente não citou durante o programa, mas é porque pegou uma época. É, e ele foi muito para a seleção brasileira, né, o Pinheiro. Procópio Cardoso. O Ricardo Gomes, o Rubens Galaxy, que foi um dos que mais atuou com a camisa do Fluminense. O Thiago Silva. Monstro, né, revelado hoje, por Xerém. Exatamente, que hoje é o maior zagueiro do mundo, né? Acho que não tem, acho que é quase unânime a gente tem o Thiago Silva na zaga. De lateral, eu acho que o Branco e o Carlos Alberto Torres, que são... Disparado. Indiscutíveis, Carlos, né? Alberto é um monstro, Branco... Exatamente. Aí tem o Marinho Chagas... Né, que jogou a Copa de 74, e o Cafuringa, que era um... que ele jogou naquela seleção de Masters. Você lembra da seleção do Brasil de Masters? Não lembro. O Luciano Duvalli apoiou durante muitos anos, o Cafuringa jogava de ponta direita, mas ele era lateral no Fluminense. É, meio campo, como você não gosta do Pintinho, eu vou pular ele. Né? Ok. A gente tem o Conca, que não dá para... Conca, que não tem como, né? não citar. É, o Didi, que é histórico, né, seleção brasileira. Gerson. Canhotinha de ouro. Orlando Pingo de Ouro, bem antigo, né? Assim, o nome é bem bacana, né? O Rivelino, que é pra mim, ele é o grande... É o símbolo daquela máquina. Ele é o grande ídolo da torcida do Fluminense. Samaroni, que foi um grande jogador, que ele foi revelado pelo Guarani. Jogou muitos anos no Guarani. O Thiago Neves é um ídolo. É, eu acho que ele perdeu um pouco quando ele foi pro Flamengo, mas ainda tem um certo respeito. E o Fred, né? É, não, estamos no meio ainda, calma. Aí tem o Romeo Pilitiari, que veio numa leva de 11 jogadores da... que eles trouxeram de São Paulo no começo do século. E de atacante aí tem bastante. Ademir Menezes, o Assis, o Emerson Sheik, Super Ezio. Emerson Sheik, eu não colocaria ele como ídolo. É que ele foi decisivo, né, naquele momento. Pro um título, mas assim, o jeito que ele saiu, a torcida do Fluminense... Ah, é verdade, é, não pode... Não, é, não considero, o cara... Vamos sacá-lo. Vamos exatamente. Sacá-lo. O Hércules... De quem ouviu o podcast de Copa do Mundo lembra dele atacante. É, e a gente tem o Preguinho, Paulo César Caju, o Renato Gaúcho, o Rony e o Tele Santana também. Renato Gaúcho também, como treinador, fez um excelente trabalho no Fluminense, como jogador. O Tele Santana e os dois Washington. O Washington do Casal 20. E o Coração Valente. E o Coração Valente, que não podem ser ignorados. E o Fluminense tem algo bem interessante, né? Todo jogador que fez história no clube, quando ele vira treinador, ele também faz história como treinador, né? Renato Gaúcho, Tele Santana e Abel Braga. Abel Braga. E grandes treinadores com grande passagem, né? Exatamente. E agora, pra não deixar de citar aqui mais uma música do Robertão, que virou praxe aqui no Fino da Bola, pra homenagear esses grandes ídolos que construíram a história do Fluminense, ô Cridê, solta aí. Esse cara sou eu. Está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Esse cara, essa música é bonita, o Roberto Carlos me emociona. Você que tá muito romântico, viu? Ah, tá demais. Acontecendo alguma coisa. E agora, momento bronquinha, aquele que foi a laranja podre das laranjeiras. Eu vou começar porque o meu é um pouquinho mais revoltado, né? Então, e o seu é um pouco mais culto. É, assim, o Fluminense, ele tem uma história repleta, a história recente, repleta de viradas de mesa, problemas com arbitragem, essa fuga do rebaixamento que o Fluminense teve em 2009, com uma sequência de 9 vitórias, se não me engano, 9 resultados positivos, dos quais 4 ou 5 são questionáveis. O Fluminense tinha que ter caído aquele ano, né, porque foi na arbitragem. Então, meu bronquinha é para as viradas de mesa e as arbitragens que subiram ou evitaram quedas do Fluminense, porque o Fluminense é grande o suficiente para não depender disso. Exatamente. E mancha a história do Flu. E meu bronquinha vai... eu tô indo além, tá? Meu bronquinha... Toda essa parceria de empresa que investe no clube, o clube consegue trazer jogadores só com investimento de empresa, eu tenho um pé atrás. Tipo Parmalat? Tipo Parmalat. Porque é o seguinte, uma hora a empresa vai sair. Toda empresa acaba saindo. A Inter de Milão, quando tinha Goodyear, ela saiu. A Inter de Milão entrou no ostracismo. Palmeiras, exatamente, a mesma coisa. E o Fluminense, em traço, ele segue a mesma tendência. Ele parece seguir o mesmo caminho, realmente. Então, eu vou dar o meu bronquinha pra isso, porque parece seguir o mesmo caminho. Meu bronquinha pra essa parceria com a Unimed. E agora o momento fino da bola. Aquele que merece chupar a laranja doce das laranjeiras. Bom, eu vou me dar liberdade de dar dois hoje. Primeiro pra torcida do Fluminense, porque ela faz então festas... Então somos dois, né? Somos dois. Vamos dividir. É um coletivo. É um coletivo pelo seguinte. A torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense, quando ela lota o estádio, quando ela empurra o time, ela faz uma festa tão bonita. Muito bonita. O que ela faz com o mosaico é algo de tirar o chapéu. Exatamente, é muito bonito. É digno de carnaval, é digno de título de carnaval. Aquela festa que ela faz... com mosaico, eu acho ela sensacional. Eu tiro o chapéu. E o meu fino da bola especial, ele vai pro Tele Santana. Porque eu acho que... ele, na verdade, ele é um dos grandes ídolos que eu tenho comigo. E eu acho que é um cara que o que ele fez pelo Fluminense como jogador e como técnico foi um negócio esplendoroso. Então o fino da bola é meu, vai pro Tele Santana. E o meu fino da bola vai pro momento mais marcante, um dos gols mais importantes que eu vi no futebol brasileiro, de título, que foi o gol do Renato Gaúcho de barriga. Aquele gol foi emblemático, foi importantíssimo para o Fluminense. Então meu fino da bola vai pro Renato Gaúcho. Chegamos ao fim a mais um programa, um especial sobre o Fluminense, time tão glorioso e tetracampeão brasileiro. Exato, em homenagem ao título de 2012. 2012. E bom lembrar o pessoal que tô ouvindo da promoção. Não esquecer. Parceria com quem, Rodrigo? O site Memória do Futebol, www.memoriadofutebol.net. Isso. E a gente vai sortear dois DVDs da campanha do título de 2012. Exatamente. O que tem que fazer mesmo? Vai ter que entrar no Facebook do Fino da Bola e colocar a seguinte frase: eu quero meu DVD do Fluminense campeão brasileiro 2012. Essa promoção vai até o 15 de dezembro de 2012. Quem colocar essa frase, todos colocarem, nós vamos sortear dois DVDs entre todos que escreveram a frase na página do Fino da Bola. É um DVD sobre o título brasileiro do Fluminense 2012. Dois DVDs. Mas é um DVD? Para cada um. Exatamente. Certo, Rodrigo? Tem mais alguma coisa? Te amo. Não, eu não te amo. Então, pessoal, muito obrigado. Torcedor do Fluminense, Fluminense, Abelão, parabéns. E é campeão!